falar de amor. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sobraria e o sentimento que me assente em minha direção. Meu coração machuca demais, acalma, calma os segredos, sem medo. Rimas e ventos e velas, vidas que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas e ventos e velas, vidas que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Se um boleto repousasse na palma da minha mão, sopraria bom sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao seu coração. Seu coração acalma de um mar e guarda tamanhos segredos, tempos naufragados e sem tempos. Rimas e ventos e velas, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas e ventos e velas, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Aperta! A galera ligando aí é problema, viu, bicho? Vidas que vem e que vai, me arremessando contra o cais. Rimas e ventos e velas, vidas que vem e que vai, me arremessando contra o cais. Me arremessando contra o cais.